Negali, he sent me the magic. Duas já no pai, pai. Duas B no pai. Tomo uma Sky. Bombing na minha bay. Duas já no pai, ai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Ai. Bombing na minha bay. Duas já no pai, pai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Bombing na minha bay. Duas já no pai, ai. Duas B no pai, pai. Tomo I got a very pipe. Eu fumo esse racha na Thailand. Muito rico em Dubai. Me saia no brilho do Vivian. Cê nunca chegou na minha gang. Ô mano, sou trap na business. Ai, foca no train. Foca no train. Foca na chain. Você não tem. Bitch, eu tô bem. Leva essa mina pra Malibu. Na cama tô tipo esse camaçu. Meu drip tá perdendo um guarda-chu. Um verde da boa que eu puxo. Olha no meu pai, duas já na pai, vai, pera, você não vai, você não vai, você não vai. Duas já no pai, pai, duas B no pai, pai. Tomo uma Sky, bombing na minha bay. Duas já no pai, ai, duas B no pai, pai. Tomo uma Sky, ai, bombing na minha bay. Duas já no pai, pai, duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Bombing na minha bay. Duas já no pai, ai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky, ai. Bombing na minha bay. Tô com sete belo, tô com sete belo, tô com sete belo. Chama gel, tô no Coachella. Isso que eu quero, isso que eu quero. Se eu quiser, tô congelando. É que minha corrente é sob zero. Vira e vira B, é o B. Olha no meu time, é o G. Ela me repara na minha mala, levo o easy. Eu não fecho com a Adidas. Eu não fecho com a Adidas. Essa mina tá querendo muito mesmo ver como ele mede. Tô fumando brócolis. Tá envenenado meu filho. Pego esse bloco de show. Pego essa Benz em casa. Tomo nem fico slow. Tô aproveitando a fama. Fala tipo taekwondo. É que minha essência é japa. Sei que você é snowball. Só que você hoje me mama. Duas já no pai, pai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Bombing na minha bay. Duas já no pai, ai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Ai. Bombing na minha bay. Duas já no pai, pai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Bombing na minha bay. Duas já no pai, ai. Duas B no pai, pai. Tomo uma Sky. Ai, bombing on a bay.